afinal, quem é Jesus de Nazaré? De que se ouve aí tanto falar? Sem golpe, sem armas, sem luta, sem slogans. Muito cuidado, ele pode pagar. Eu acho bom não lhe dar muita corda, ou esses calhordas vão se amotinar. Jesus é um líder de toda essa horda, o seu grande charme só faz aumentar. Eu vejo horas terríveis, irão coroado fazer dele um rei. Que dizer aos romanos, já viram que nós é que vamos sofrer. Rios de sangue vão ter que correr. Vão ter que correr. Perder as cabeças por um falso rei. Perder, vão ter que perder. Fazer dessa Jesus Maria o carpinteiro que pensa que é rei. Ele cresceu mais que João o Batista e é muito importante impor nossa lei. Não, pois ninguém percebe que temos que agir porque é nosso dever. É preciso arrasá-lo, igual a João ele tem que morrer. No meio da nação ele tem que morrer. Não mais abrir a boca e não gritar, é tão vulgar. Diz a essa multidão que é pra parar essa canção, pra não gritar e dispersar. Essa multidão nada pode mais fazer parar. Cortem-lhe as línguas e as bocas gritariam. Até as pedras vão entoar.